CD 38. Capítulo 38. Cantarzo despertou de seu primeiro sono. Tereza ofereceram um cômodo amplo e uma cama larga. Oportunamente, o grande quarto era desprovido de janelas para o hóspede não ser pego de surpresa pelo sol maldito. Olhou para o cômodo com seus olhos de vampiro. Viu com clareza cada canto. Não havia detalhes e as paredes ali também pareciam feitas de barro, como se todo o templo tivesse sido feito por um artesão que esculpira com água um imenso bloco de terra. Ao pé de sua cama, o único móvel, uma arca de madeira. Sem abri-la, por alguma razão alheia ao seu entender, sabia o que tinha dentro. Roupas, roupas negras e simples. Nem as roupas, nem o quarto pareciam-se com os de um rei. Sorriu levemente. Nunca dera a mínima para a aparência como fazia aquela estúpida da Raquel e seu bando de vampiros. Até que o palhaço Anaquias havia crescido bastante depois de dar uma lambidinha no sangue do velho. Cantarzo era feito a atitudes e não ao jogo de vaidades. Se aquele era o quarto que o destino havia colocado em seu caminho, aquele seria o perfeito. Também não planejava uma estadia longa na ilha de Marajó. Só queria um ferreiro para fazer sua espada. Não lutaria com armas de fogo nem com um bando numeroso. Havia tido uma visão durante o sono. As alcoviteiras não perdiam tempo. Tinham soprado tudo o que ele precisava para começar seu reinado. Onde achar o ferreiro e o que pedir a ele. Tinham soprado também um segredo bem guardado pela bruxa. Queria ver com os próprios olhos. Cantarzo andou até a arca e abriu-a sem dificuldade. Apanhou as roupas e o par de botas negras e vestiu-se. Deixou o quarto movendo-se com seu garbo de vampiro. Aos olhos de uma mulher, o vampiro sempre fora atraente. Mesmo como fera da noite, muitas tomaram seu rosto como o rosto de um herói e não como o de um vilão, momentos antes de perecerem exangues. Estava num corredor estreito em que a cada 10 metros uma tocha flamejante ajudava os olhos humanos a verem o caminho. Cantarzo viu a porta clara como se ainda estivesse no seu sonho. Abriu-a. Um corredor ainda mais estreito, dessa vez sem tochas, ligou o caminho a uma escadaria. Cantarzo desceu os degraus por cerca de 10 minutos sem que houvesse uma curva ou mudança na inclinação. Quando chegou ao fim, deu numa galeria fria de pedras e estalactites. O templo da bruxa ligava-se ao fundo de uma caverna. O vampiro rei sorriu. Uma caverna, um esconderijo perfeito. Talvez reconsiderasse sua vontade de partir dali. Talvez tornasse aquele templo seu castelo, sua morada. Talvez. Mas isso seria depois dos acontecimentos. Depois que confrontasse os bentos e varresse aquela raça da face do mundo. Teria muito trabalho pela frente. Caminhou pelas galerias com seus olhos brilhantes. Para ele não havia escuridão. Seus ouvidos sensíveis captaram a voz de Tereza. Ela estava ali, na caverna, em algum de seus inúmeros salões. Cantarzo sentiu que descia mais. Precisou cravar suas garras numa parede escarpada por onde desceu mais 6 metros. À sua esquerda, começava um córrego que rapidamente se alargou e virou um riacho. Andou mais 100 metros. Seus olhos arregalaram-se. Até mesmo um vampiro podia ser tocado pela beleza. A água juntava-se num lago maravilhoso que refletia um verde esmeralda, lembrando os olhos de Tereza. A voz da bruxa ficou mais forte. Cantarzo passou por um corredor largo que parecia ter sido escavado por mãos humanas. Um cheiro acre, bem característico, inundou suas narinas. Rios de sangue. Estava aproximando-se de um depósito de adormecidos. Entrou numa nova galeria. Esse cômodo também pareceu talhado, melhorado por obra de gente. Tereza estava ali. Cantarzo aproximou-se sem nada dizer. A bruxa acariciava os cabelos da mulher que, muito bem acorrentada, nada conseguia fazer a não ser espernear e chorar. Cantarzo abriu a boca tomado por surpresa, exibindo seus dentes pontiagudos involuntariamente. Repentinamente, os 6 acorrentados olharam ao mesmo tempo para o vampiro. Juntos começaram a se debater. Tereza levantou-se e olhou para trás, fitando Cantarzo nos olhos e sorrindo ao perceber a reação em seus animaizinhos. O vampiro olhou um a um, abriu a boca e sorriu ainda mais quando viu os olhos dos 6 brilharem amarelos vivos, cheios de luz. "Os novos bentos!" exclamou o vampiro num misto de surpresa e contemplação. A bruxa afastou-se dos humanos, ficando preocupada com a convulsão desperta por culpa da aproximação do vampiro. Cantarzo olhou para um canto da sala. Existia lá um novo corredor. Era dele que vinha o cheiro do rio de sangue. Os adormecidos estavam separados em outra galeria. pelo cheiro concentrado, não deveriam ser poucos. Eles ficam loucos quando vocês estão por perto. Eu sei o que os bentos fazem, Teresa. Nisso sua língua nada há de me ensinar. Eles mudaram desde que você dormiu. Olhos amarelos feito o sol. Isso eu vi através de meu general. Vi também o fogo repentino e os olhos do 30º guerreiro. Cantarzo aproximou-se ainda mais dos bentos ensandecidos. Por que os prende aqui? Por que não os matou de uma vez? Teresa andou para longe de Cantarzo, aproximando-se de uma das tochas que estavam na parede. Olhou dissimuladamente para o vampiro. O que pergunta, Cantarzo, vampiro rei? Disse ainda agora que minha língua seria imprestável para essa questão. Ah, bruxa, deixa de ser turrona, para de troça, reclamou o vampiro, acocorando-se perto de um dos homens acorrentados. Estou curioso com isso aqui. Por que uma mulher feito você haveria de ter trabalho, vir visitar e alimentar esses bichos, se poderia tê-los matado? Indagou, olhando para cumbucas sujas no chão, com restos fétidos de comida azeda. Ah, quem diz que eles comem? Tenho de enfiar goela abaixo. Vê, pior que cuidar de fedelhos. O que está tramando para essas pobres almas, Teresa? Não creio que ainda não saiba o que se passa, vampiro rei. Você que parece tão privilegiado, tão ciente do que te rodeia. Deixa de troça, bruxa. Vai logo ao ponto. Quando as alcoviteiras jogavam ao lado dos humanos, elas narraram aos ouvidos do velho bispo a profecia que daria aos humanos os 4 milagres da vitória. Pois quis o destino que, assim que os humanos botassem as mãos nesse cálice, você surgisse para embaralhar e estragar todo o jogo. Cantarzo levantou-se e encarou os olhos verdes da bruxa. Embaralhar? A bruxa esquivou do olhar do vampiro e andou para perto dos acorrentados. De qual lado você joga, bruxa? Teresa voltou a acariciar a cabeça da benta. A mulher ainda se debatia e seus olhos continuavam emanando uma fraca luminosidade amarela. Ela parou e voltou a encarar o vampiro, que mantinha a boca suavemente aberta, com os caninos extravasando seus lábios inferiores. Estou do lado da morte, Cantarzo, do lado da morte, e é por isso que vou revelar a você o que as alcoviteiras ainda não te mostraram, pois o resultado dessa atitude trará matança. Diz. Agora é a vez dos vampiros juntarem 30 bentos. Os olhos do vampiro abriram-se mais. Cantarzo sentiu sangue fresco em seu corpo esquentar. Não creio, você... Já temos 6, Cantarzo. Comece a trazer o resto. Juntar 30 bentos? A bruxa balançou a cabeça positivamente. Não pode ser, não pode ser, repetiu o vampiro rei, tomado de emoção e dando 3 passos para trás. A bruxa apenas meneou a cabeça positivamente em resposta. E esses 6, de onde vieram? Dessa caverna. A boca dela dá numa fortificação onde os humanos guardaram os adormecidos da ilha toda. Eles ainda trouxeram adormecidos de Belém e de muitos outros lugares, achando que em Marajó teriam segurança. Quando toquei todos eles da fortificação, herdei essa caverna e o rio de sangue. Esses bentos acordaram nos últimos meses, depois da vitoriosa campanha do Bento Lucas. Ele é obstinado, guerreiro cabra da moléstia. Não descansou até o último instante, até a obtenção dos milagres. É um incansável. Cantarzo calou-se, lembrando-se de Lucas. O que a bruxa dizia era verdade e não tinha palavras para contestar. E se eu juntar 30 bentos, bruxa, que haverá de suceder? Ha, ha, ha, riu a bruxa escandalosamente, andando para longe de Cantarzo. O vampiro alcançou-a mais rápido que os olhos de Teresa puderam ver. Não me diga, bruxa, não me diga que se juntar 30 bentos... Juntar 30 bentos e, principalmente, seguir o ritual correto, daí sim, vampiro. Vamos, bruxa, diz logo. O sol brilha para todos, Cantarzo, o sol brilha para todos. É por isso que no meu sono vi o ferreiro e devo ordenar que construa coisas estranhas aos meus olhos. Sim, vampiro rei, elas dão peças de um quebra-cabeças, não é mesmo? Te mostraram um ferreiro, impressionante. Peças que agora se encaixam. Cantarzo estava extasiado, não podia acreditar naquela boa notícia. Continuou falando. É por isso que as energias cósmicas me mostraram as fortificações próximas a Macapá, Belém e São Luís. Trabalham rápidas essas ordinárias. Trabalham muito rápidas, já querem ver o sangue derramado. Elas só me mostraram as fortificações. Sim, vampiro rei, mostraram as fortificações para que você arraste os bentos faltantes de lá. Junte-os aqui no templo da Ilha de Marajó e que eu desencadeie os milagres. Não, não vi milagres, bruxa. Não viu, mas eles hão de se desencadear. Acha que eu não tenho esse poder? Acha que eu não posso? Garanto ao menos dois. Cantarzo mediu a bruxa dos pés à cabeça. Duvidava, duvidava, sim. Olhou fundo nos olhos verdes esmeralda daquela índia singular. O que me incomoda, mulher, é essa sua sanha de sangue. Não se incomode com o que você não entende, vampiro. O tempo escorre pela ampulheta. O tal Bento Lucas não é homem de ficar parado, aparvalhado. Ele é um homem de atitude e estou certa de que ele está se mexendo agora mesmo para retomar o controle de sua vantagem. Eles têm sementes estranhas crescendo nas entranhas das mulheres. Isso não era para acontecer, não era, gritou a bruxa, dando um bofetão na cara de um dos bentos. Cantarzo manteve os olhos sobre a bruxa. De que ela falava? Das mulheres grávidas? Com essas crianças haverá sangue novo pela terra, sangue de gente. Não era para nascer mais ninguém. A bruxa passou a andar de lá para cá descontrolada. Esse Lucas é um espeto, vampiro rei, uma cobra venenosa. Esse homem inflama os outros e tira dos humanos coisas que eles nunca sonharam poder fazer. Eles voltarão com o sol repentino. Eles encontrarão seu exército. É questão de tempo. Mesmo que encontrem, o sol repentino já foi levado em consideração. Eles precisarão estar presentes em corpo para combater meu exército. Se depender de Lucas, eles estarão lá antes do que você imagina. Não terão tempo. Nem sabem onde procurar. Eu irei para cima dos bentos e desmontarei todas as suas chances de retomada. Os vampiros reinarão sobre a terra, seja noite, seja dia. Mate-os, Cantarzo, mate-os. Juntarei 30 bentos e os arrastarei para seu templo, bruxa. Faço o feitiço que quiser, mas me traga os milagres. O sol nasce para todos, Cantarzo, o sol nasce para todos. Cantarzo deixou Teresa com os bentos. Subiu vagarosamente a escadaria gigante, voltando para o corredor estreito. Dirigiu-se ao salão dos sacrifícios. Quando terminou de descer a escada curva, olhou para a banheira de sangue. O chão estava sujo e pegadas negras de sangue estagnado espalhavam-se pelo piso. O desperto estivera confuso por um tempo, observou Cantarzo. O vampiro reparou que as pegadas indicavam que o desperto tinha andado para lá e para cá feito barata tonta. Seu instinto de caçador falou alto, fazendo seus olhos acompanharem a trilha borrada e fácil de sangue. No canto mais escuro do salão, viu o par de olhos vermelhos acesos. Não conteve o sorriso leve e característico de quando observava as coisas que lhe compraziam. Era Lúcio que estava naquele canto escuro, e já sabia usar os olhos de vampiro. O lacaio dera em uma cria boa. Cantarzo andou na direção do novo vampiro. Parou quando farejou um sangue diferente. Olhou para os lados de Lúcio. Dois dos quatro bichos vampiros da bruxa estavam mortos. Tinham rasgos extensos nos pescoços e tinham a barriga aberta. Lúcio estava acuado na parede e tentava afastar-se conforme Cantarzo se aproximava com os olhos arregalados e tomados de surpresa. Por que fez isso a eles? Perguntou o vampiro rei. Lúcio colocou-se de pé tremendo. Não se mata vampiros, Lúcio, nem mesmo esses deformados. Eu tinha fome, vampiro rei. Eles me atacaram primeiro. Eu só me defendi. Matando-os? Muita fome, vampiro rei. Cantarzo meneou negativamente a cabeça. Senhor? Cantarzo olhou para o servo. Obrigado, senhor. Lúcio arrastou-se, ouvindo o ganido assustado dos dois vampiros bichos que sobraram vivos. Parou aos pés de Cantarzo e beijou suas botas. Levanta-te, Lúcio. Deixa disso. Obrigado, senhor. Cuida do templo. Fica de olho grudado na bruxa. O que há, meu rei? Sairei em caçada e não tardo a voltar. Preciso juntar os 30 bentos. Lúcio arqueou as sobrancelhas tentando entender. As alcoviteiras me contaram que preciso visitar um ferreiro e construir armas para a vitória. E a bruxa me disse que precisamos de 30 bentos. 30 bentos, senhor? Igual à profecia do velho bispo? Exatamente, a profecia dos milagres. Isso. Mas dessa vez, lacaio, os milagres servirão ao nosso povo. Os milagres livrarão os vampiros da ameaça dos humanos. Quando partirá, senhor? Agora. Continua no volume 2. Fale com o escritor andrevianco@bol.com.br.